Nós somos uma associação que pretendemos fomentar e ajudar também as localidades que estão um bocadinho afastadas dos principais centros culturais e tentamos reunir alguns músicos que estão a acabar as licenciaturas e também músicos que estão a começar a sua carreira em Portugal e fazemos pequenos pacotes e apresentamos às câmaras para assim criar uma parceria para juntar, digamos, este modo útil ou agradável, ou seja, levar a estas localidades música e espetáculos.